Senhor, ouve a minha oração. Chegue a ti o meu clamor. No dia da minha angústia, não escondas de mim o teu amor. Meus dias são como fumaça e o meu coração está ferido. Mas em ti eu espero, Senhor. Teu olhar sobre mim é querido. Tu permanecerás para sempre. Teu nome é minha canção. Teus servos se alegram em ti. Compadeça-te, ó Deus da criação. Quando teu povo clamar, teu poder irá se manifestar. Oh Senhor, ouve a nossa voz e venha em nosso lar. Como um pelicano no deserto, solitário eu vou a vagar. A dor é pesada em meu peito, mas em ti vou descansar. Na sombra da tua presença, eu encontro meu renascer. Teus anos nunca têm fim, e em ti eu vou viver. Tu permanecerás para sempre, teu nome é minha canção. Teus servos se alegram em ti, compadeça-te, ó Deus da criação. Quando teu povo clamar, teu poder irá se manifestar. Ó Senhor, ouve a nossa voz e venha em nosso lar. Desde os céus tu observas a terra para ouvir o gemido dos que estão a chorar. Levanta o desamparado, Senhor, e traz a esperança nos guiar. Tu és o mesmo, nunca mudas. Teus filhos, Senhor, vão louvar. A tua glória se manifestará, e em Sião vamos celebrar. Tu permanecerás para sempre, teu nome é minha canção. Teus servos se alegram em ti, compadeça-te, ó Deus da criação. Quando teu povo clamar, teu poder irá se manifestar. Ó Senhor, ouve a nossa voz e venha em nosso lar. Português e worship. Acústica e guitarra, piano.